Perfeito, Honda Foxtrot 08, 6322. Please maintain your position at the Salvador number 8 9 6 9 2 8 3. Agora 6295 na liberação e se mantendo o número 7. Salvador, o Papa Romeu, novembro, Oscar Luiz, que o nome é o corredor Fátio. 7 novembro, Oscar Whisky, reporte na vertical da praia de Buraquinho, a visual com o campo. Afirmativo, reporte na vertical de Buraquinho, novembro, Oscar Whisky. Pede. Tem condições aí de abandonar o setor, a linha do litoral, seguir via Estrada do Coco, vertical da Estrada do Coco? Temos uma aeronave da TAM para decolar no zero. Afirmativo, senhor, já está interceptando a Estrada do Coco, não vai dar a escolher. Entendi. Autorizado o decolado a 1-0, o vento é 1-0 graus 08 nós, forma o tráfego no setor norte do campo, é um Cessna 750 a 1-1010, está mantendo o setor norte. O 90 Oscar Whisky é forte visual com aeronave da TAM após a mesma decolada a 1-0. A gente vai reportar com a quando visual com a aeronave da TAM, novembro Oscar Whisky. Autorizado o cruzamento do campo, reporte na praia do Flamengo. Autorizado o cruzamento do campo, reportará na praia do Flamengo, no Rio Grande do Sul. 438-15, decolado aos 48, chama o controle, 120, decimal 8. 120, entrada. Foca de Vador, minha 312. Alaska Whisky, reporte no farol de Itapuã. Reporte no farol de Itapuã, 9 graus Whisky. Ao passar o farol de Itapuã, chame o controle novamente. 208. Ao melhor assunto, a mexicana do farol de Itapuã vai ficar passar para o controle, obrigado. Nada. Autorizado o pulo, na 1-0, o vento é 1-0 graus, 0,6 dos genóis. Livre foco na 1-0, 63, 1-3. Posso ouvir que está sendo mexicano do farol de Itapuã. Transferir em cima do aniversário do corredor da Xã, depois para lá. De X-Wing, desça para 1.503 e na rua do Ceasa, pode chegar no meio. 5, chama o centro Recife, frequência 12835, alterno 2238, boa noite. 3 no céu ao 57, táxi via Alfa e Juliette, portão 2. uma posição por acionar, 62, 63, 92. O 6393, a posição é a 02. Ok, conseguindo 02. Cara. Autorizado final da pista 17, o Roberto Alex Reis. Fechando, chefe. I have on my screen your HC clearance. Stand by 1 minute to copy. Departure is 1-0-0-1-5-4-7. Romeu Tia Alex Rey, pouso autorizado, 1-7, vento 1-6-0 graus, 0-4 mais. 7-1-7, por favor, Romeu Tia Alex Rey. America 230, read back, Skolak, report for pushback and startup. November Oscar Whiskey, informo tráfego na curta sinal, 1-7. Ciente, não visual, November Oscar Whiskey. Oscar Whiskey está autorizado continuar na final da 1-0, aguardando que está sendo emitida. Autorizado para seguir na final, o November Oscar Whiskey aguardando a autorização para o saque emitida. November Oscar Whiskey está em formação, a aeronave está na curta final da 1-7, está a menos de 1 milha do pouso. Está ciente o November Oscar Whiskey. Charlie X-Ray, no solo ao 08, autorizado o táxi para o Pátio 5, confirme se é o hangar de destino. Ok, então vai para B, autorizado o backtrack via 1-7, reporte bicho livre. Final da 1-0, 1-0-3. Lembro que é autorizado para ter invertida na 1-0. O vento é 1-0 graus, meia dúzia nós. Autorizado para ter invertida no 0, 1-0-3. Charlie Oscar Whisky, tocou e arremeteu ao Zulu 1, autorizado a ingressar no circuito da 1-0, interna do vento, curva à esquerda. Autorizado circuito da 1-0, curva à esquerda, 9-0 Oscar Whisky. Oscar Whisky está autorizado no toque arremetido na 1-0, o vento é 1,60 graus, 0,62 nós. Autorizado, toque arremetido no 0, 90 Oscar Whisky. back, start up a approval to the contact text, like 230. November Oscar Whiskey, Tucuia, meteu a zona 9, curva à esquerda, autorizado perna do vento, 1-0. Curva esquerda, autorizado perna do vento, 1-0, November Oscar Whiskey. Pronto para gerar base, está autorizado, está 1-0, November Oscar Whiskey. Gente, November Oscar Whiskey, está autorizado o toque arremetido, 1-0. O vento é 1-70 graus, 089. Autorizado, o toque arremetido, 1-0, November Oscar Whiskey. Marca 230, clear taxi via 811, taxiway India. Report and loading point on runway 10 for takeoff. Oscar Whisky tocou e arremeteu aos 25. Autorizado curva à esquerda, perna do vento da 1-0. Autorizado perna do vento da 1-0, 90 Oscar Whisky informa que a intenção é posicional pela 1-7, senhor. 7, reporte na final da 1-7, o 90 Oscar Whisky. Reporte na final 1-7, 90 Oscar Whisky. Ação de identificação. Esse via chegada Golf para 4.10, altímetro 1.0. 1.6, número 2 na aproximação. 4.27.07. Oscar Whisky está autorizado o pouso na 1.7, o vento 1.70 graus, 1.09. Autorizado o pouso na 7, 90 Oscar Whisky. América, se te ouviu. Taxiway Bravo, ok. Deixamos ver, taxiway Bravo and Charlie is ok. Report, line up and ready for takeoff at 1010. Clear line up and wait. Clear the line up and wait on 10, we'll use taxiway Bravo on that. Roger that. Aguarda. America 230, clear for takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Let's take off back in 230. Oscar Whiskey no solo aos 3-1, autorizado o Death Track de ano 7, reporte pista livre. Bonnet 3-1, contact probable departure, 120 decimal 8. 2018, back in 2017. Good night, sir. Sir, Xenia 6-3, sabe, o gate 2 está pronto para o pushback e acionamento da nossa costa? Afirmativo, está autorizado Guarulhos, nível 380, via Autoliver 1-0 até Taubaté. A decolagem é da 1-0, saída Sango 1, transição Mótiva, o controle 1-2-0 decimal 8, transponder 5431, autorizado pushback acionamento, repostagem. Aqui. Autorizado para Guarulhos 320 para o número 90, Taubaté. Decola da 90, nós temos o voo no Mótimo. Contagio no 1008 e o transporte é 5432. Vai reportar para o contato. RF 6313. com a sua identificação. Deixa eu vir a chegada bom 91 para nível 050. Ajuste o time para o 01 linha. Número 3 na aproximação. Taxi via Índia, manda lá pro ponto.